Val arrebentando com você. Olha a onda de tsunami. Ei, me diz o que está acontecendo com você. Fala pra mim que juntos sei que vamos resolver. Maior que o ciúme, a tristeza é a paixão. O sentimento puro que tem no seu coração. É, lembra daquela igreja, o onero, as consequências, a riqueza na pobreza, na saúde ou na doença. Mãozadas com outra em meu lugar. Quebrou o juramento, agora tem que pagar. Desculpa, meu amor, não acaba o nosso casamento. Você não me merece, botou outra em meu lugar. Ninguém, não vou negar, juro, foi coisa de momento. Antes de fazer, você tinha que pensar. O nosso amor era tão lindo, você não pode acabar. Agora tem que pagar. Tinha que pensar, o nosso amor era tão lindo, você não podia acabar.